te amo, você não me quer. Só me faz sofrer, então baixo pra seu picolé. Olha, eu te amo, você não me quer. Me trocou por ele, agora vou pegar outra mulher. Venha, venha. Olha o caminhão de som chegando. Alô, a copiar a Ceará. Fazenda Riacho Verde. Abre o porta-mala. Galera de Fortaleza, Ceará. Bora, bora, bora. Minha avó falou, quando se perde um amor, não pense em desistir, arrume outro por aí. Eu vou chamar a galera, vou abrir meu paredão. Vai rolar campari, uísque de patrão. A picape do Calu chega cheio de gatinha. Minha piscina é quente, cerveja geladinha. Vejo que perdeu o amor. Olha, eu te amo, você não me quer. Só me faz sofrer, então baixo pra seu picolé. Olha, eu te amo, você não me quer. Me trocou por ele, então vou pegar outra mulher. Cintura 2017, meu pai.